No momento que eu ia partir, eu resolvi voltar. Sei que tem gente cantando, tem gente esperando a hora de chegar. Chego com as águas turvas, eu fiz tantas curvas pra poder cantar. Esse meu canto que não presta, nessa festa eu vou ferver. Como que um vulcão em chamas, como a tua cama que me faz tremer. Como um chão de terremotos, como amor remoto que eu não sei viver. Caminhar nos trilhos, isso é pra valer. Pois se uma estrela de brilhar, outra então tem que se apagar. Quero estar vivo para ver o sol nascer. Eu vou subir, venho levar todos os fundos que carregam o mundo sem sequer sentir. Que a minha dor no peito que eu escondi direito agora vai surgir. Em que eu vou seguir, ou em que eu vou.